Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Espetacular aqui na nossa Rádio Interweb. Cá estamos por mais uma edição deste espaço radiofónico e hoje o nosso Espetacular vai-vos trazer grandes músicas. Temos só música portuguesa. É verdade, só música aqui de Portugal e vamos já começar com uma música fantástica de Olinda. Chama-se Parva Que Sou. Esta música fez um sucesso enorme no ano de 2011 à conta da crise e de tudo o que se passou. Foi tanto um tema que fez mesmo muito sucesso, dos de Olinda. Vamos também ouvir música do Reveloso, Porto Covo e do Deixaram-se Fora. Vamos aqui recordar o tema Sexto Sentido. São as três primeiras edições de hoje do nosso Espetacular, aqui na nossa Rádio Interweb. Da outra vez, o Carlos Rampardo, tenho mesmo muito prazer em estar consigo aqui na nossa estação. Vamos à música. Para já, o palco é dos de Olinda. Chama-se Parva Que Sou, esta melodia. Estudar. venho para ser pra ver que sim, estou bem. No gelo ardido, são formas muitas de te amar. sexto sentido saberá tudo entrelaçar. É por tudo que em nós corre, que se vive e que se morre. É por tudo que em nós corre, que se vive e que se morre. Se vive e se morre. Meu sangue sinto que a terra desce e é no teu corpo o seu lugar. Dentro do instinto, tudo que cresce são formas muitas de te amar. É por tudo que em nós corre, que se vive e que se morre. É por tudo que em nós corre, que se vive e que se morre. É por tudo que em nós corre, que se vive e que se morre. É por tudo que em nós corre, que se vive e que se morre. Se vive e se morre. Depois de ouvirmos Sounds 4 com Sexto Sentido, agora vamos ficar com música espetacular dos... Exatamente, dos Álbuns Numerados. A música chama-se Soltam-se os Beijos e tem aqui a participação de Sara Tavares. Vamos também ouvir Rui Bandeira ao vivo no Festival Eurovisão da Canção, interpretando o tema Como Tudo Começou. Vamos fechar esta edição do espetacular com música dos Madre Deus, tema de 2003. A música chama-se Oxalá. São as três que vamos ouvir para o término desta edição da nossa espetacular, mas só mesmo na próxima quarta-feira. Fiquem bem, um forte abraço e até à próxima semana. Deixo-me ir nos trilhos traçados pela saudade de te encontrar ainda onde te deixei. Trago-te o beijo prometido, sei o teu cheiro, um mergulho no teu. Braças a guitarra e vou. coração. Fecha-se a porta para algum ódio, as vizinhas recolhem. Tu és meu, tu és meu. Thank you. Música.